Podcast Vicariato Suburbano. Olá, começando mais uma edição do Podcom, o podcast do Vicariato Suburbano. Nós que estivemos aqui com você na primeira edição falando sobre a estrutura e o histórico da Pascom do Vicariato Suburbano. Hoje vamos abordar outros assuntos, mas antes disso, vou dar boa noite pro pessoal que tá aqui comigo. Vamos lá, Eugênio, tudo bem? Como vai? Tudo bom, Jorge. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que tá ouvindo. Ou boa noite também, né? É um prazer estar mais uma vez reunido aqui com os amigos e na sua companhia que nos ouve, né? Espero que goste desse segundo programa, né? O segundo aí de muitos que virão. É isso aí, aqui conosco também Dom Edson de Castro, ou melhor, Luiz Casemiro, nosso coordenador. Oi, gente! Oi, tudo bem? Você, ouvinte? Olá, Jorge. Olá, Eugênio. Muito bom estar com vocês aqui de novo, né? Para mais um Podcom do Vicariato Suburbano. Eu tô falando um pouco diferente, porque na última edição disseram que eu tava parecido com o Dom Edson de Castro Homem, então eu tô mudando um pouquinho, né? Um beijo aí, um abraço para Dom Edson no seu novo, na sua nova diocese. E aí vamos lá, mais um programa. Hoje não está conosco aqui o Alexandro, mas temos a ilustre presença hoje como convidada, a secretária do Vicariato Suburbano, secretária de comunicação do Vicariato Suburbano, Dini. Como vai, Dini? Vou bem, obrigado pelo convite, gente. Tá sendo muito divertido ver aqui o Dom Edson, digo, Big Boss. Gente, ele tava surfando aqui para tentar não imitar o Dom Edson. É uma diversão, gente. Pois é, trabalho, a gente vai fazer diversão. Um vídeo aí com os movimentos depois. E para quem não sabe, o Podcom Suburbano é um descontraído bate-papo leigo católico realizado pela coordenação da Pastoral de Comunicação do Vicariato Suburbano com o objetivo de aproximar e integrar as 56 paróquias e pastorais de comunicação do Vicariato. A gente vai falar durante esses programas, durante essas edições, sobre assuntos pastorais, notícias, dicas e tudo que permeia o nosso cotidiano sobre uma ótica cristã. Então vamos lá, a gente tem aqui, graças a Deus, né, a gente teve a participação do pessoal lá no grupo da Pascom, no Facebook. A gente vai mandar aqui um grande alô para essas pessoas que estiveram conosco lá. Renata Andrade escreveu para a gente, muito bom, com a hashtag Bote Fé no Suburbano. Abraço, Renatinha. Outra mensagem aqui do Matheus Novaes. Foi perfeito. Esclareceu dúvidas que eu tinha quanto à coordenação forânea. Muito bom. Padrão FIFA. Estão de parabéns. Matheus, salve pro Senhor. Eu não sei se eu fico lisonjeado ou preocupado com o padrão FIFA, mas eu entendo como elogio. Valeu, Matheus. A Adriana Souza também escreveu lá pra gente e colocou show. São Sebastião, Beto Ribeiro, abraço pra Adriana. E finalizando aqui, Regina Alves escreveu pra gente assim: muito show, parabéns a todos e que Deus os abençoe. Luiz Casemiro, Dini Santiago, Alexandro Santos, tá chique, hein, Cíntia Bernardes. Emotion Tongue. O que é isso, gente? Eu não faço a menor ideia. Eu também não. A gente copiou do Facebook, né? De repente era uma carinha e virou... Foi uma carinha escrita em texto. Mas a Regina eu conheço, né? A Regina era da apresentação de Irajá. Beijão pra ela, pra mãe dela também. Beijo. E vamos lá. Eugênio, tem alguma coisa legal pra falar pra gente hoje? Rapaz, eu trago uma novidade aqui. Inclusive, o Jorge, que é também muito ligado à música, né? Assim como eu. Não tava sabendo, é quando eu comentei como... Jorge, você sabia que o Rosa de Sarão vai gravar um novo DVD acústico? Eu não sabia disso, não, e vou te falar. Isso é uma notícia bombástica e uma super novidade pros rosarianos que, pelo que eu tô vendo aí, isso aí vai ser um estouro como foi o primeiro. Fala pra gente pois um pouquinho. Pois é, eles anunciaram em março, se eu não me engano, no dia 8 de março, eles publicaram na página deles, né? Eu descobri isso também recentemente, né? Na semana passada, eu acho. E é muito legal, vai ser o segundo, né, DVD acústico deles, ao vivo, né? O segundo de três, né? No texto eles colocam que pretendem lançar três DVDs. O primeiro foi lançado em 2007. O segundo vai ser agora, esse ano, né, de 2015. Ser gravado no dia 8 de julho, lá em São Paulo, na sede da Rede Século XXI. E tem um terceiro também, que eles já meio que adiantaram aí a novidade. Mas, assim, não definem nada. Dizem apenas que quando eles tiverem mais bagagem musical, aí pra apresentar. Então a gente já pode ficar animado, porque acho que o álbum acústico foi um dos que projetou e até popularizou mais a banda entre o público católico e não católico também. E eu acho que vai ser bacana ouvir. Eu imagino que eles devam trazer músicas inéditas. E eu vi esses trabalhos recentes, né? Eu fiquei meio curioso, porque nos últimos trabalhos eles trouxeram um peso maior, né? Uma uma nova roupagem musical. O Guilherme tem entrado com vocais mais rasgados, né, mais pesadas, guitarras também sempre cheias. Então vai ser interessante ver as músicas aí dos últimos álbuns deles no formato acústico. Então, fiquem ligados, rosarianos, e aguardem esta gravação deste próximo DVD acústico. Semana passada, a gente teve o Econ, que é o Encontro de Comunicadores aqui. Luiz, conta pra gente como é que foi o Econ. Pois é, todo ano, né, a gente faz o Encontro Arquidiocesano dos Comunicadores, né, o Encontro Arquidiocesano da Pastoral da Comunicação do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio. E esse ano, né, como todos os outros anos, nós trabalhamos o tema proposto pelo Papa Francisco, né, e esse ano o tema foi Comunicar a Família, ambiente privilegiado do encontro na gratuidade do amor. Né? E esse encontro ele sempre acontece nas vésperas do Dia Mundial das Comunicações Sociais, né? No último 17 de maio. Então, nós todos os comunicadores nos reunimos na paróquia de Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, né? E houveram quatro momentos, né, do encontro. No primeiro deles, a irmã Helena Coraza falou propriamente sobre a carta, né, e sobre o tema Comunicar a Família. Né? No segundo momento, o cônego Marcos William, né, vigário episcopal para comunicação social, falou um pouco sobre o sistema arquidiocesano de comunicação, né, como é que se articula, como é que ele se articula, inclusive com a pastoral da comunicação. Né, apresentou um pouco como é que é a lógica de funcionamento, né, do sistema de comunicação da arquidiocese. Também uma palestra que foi muito interessante. Né? E logo depois que nós tivemos essas duas plenárias, nós fomos para as oficinas. Né? Nós tivemos quatro oficinas. Né? A primeira delas foi a ABTV, né? Depois nós tivemos mídias sociais também, tivemos rádio jornalismo e tivemos assessoria de imprensa. Né? Então você, o participante, escolhia uma das quatro oficinas a participar, né? E em cada uma delas, os técnicos, né, as pessoas que trabalham diretamente nesse meio de comunicação arquidiocesano foram lá apresentar para a gente seu cotidiano de trabalho. Isso ajudou bastante a gente da PASCOM, né, no sentido de nós conseguirmos visualizar como é que é o trabalho desse pessoal que trabalha no sistema de comunicação e como é que a PASCOM pode se inserir e estar mais junto com esse pessoal, né, para poder comunicar aí a palavra do Senhor na Arquidiocese do Rio. Né? E a parte da tarde, depois do almoço, nós tivemos a adoração e a missa com o Dom Orani, né, que encerrou o evento. Então foi um evento muito proveitoso. A palestra, particularmente da irmã Helena, que veio lá de São Paulo para falar para a gente, foi extremamente proveitoso e foi muito bom. Tem que ressaltar aqui também que a participação dos agentes do Suburbano foi espetacular, né? Queria agradecer a todos os agentes que estiveram lá, né? Nos fizemos presentes maciçamente. Muito obrigado, galera. Muito bom, parabéns, maior, pessoal, né? Fomos o vicariato com maior presença. Eu não queria falar isso não, entendeu? Que pode ficar. Mas enfim, pois é. Nós fomos o vicariato com o maior número, então um abraço aí para todo mundo que esteve lá conosco. Todas as paróquias com o PASCOM do Vicariato Suburbano. E dia 30 de maio tem um super evento aí. Eu digo super evento porque está relacionado à PASCOM e é de nosso interesse. Dini, conta pra gente o que, que tem no dia 30 de maio aí. Então, no dia 30... nós teremos lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Esse lá, tá tão longe. tão distante, não, que isso. Ali pertinho, né? Paróquia do nosso Big Boss, Luiz Casimiro. Fala aí o endereço, Luiz, por favor. Rua Toscana, 118, Ricardo de Albuquerque. CEP 21620-590. A Dini adora endereços. Vai você mandar uma mensagem de divulgação, manda, da PASCOM pra ela. Manda uma arte. Tá reprovado. Cadê, manda, o endereço? Obsessiva compulsiva por endereços. Hashtag Dini é chata. Pois é, não. Chora, vigária, nada, gente. Então, mas no dia 30 de maio, lá na paróquia do nosso querido chefe, nós vamos ter o seminário Questão de Ética. Vai ser. Nós temos visto aí muitas coisas acontecendo, rolando, né, pela internet, boatos, coisas que às vezes até prejudicam mesmo a vida das pessoas, boatos infundados. Vemos coisas sendo divulgadas de forma errada, utilizadas de forma errada, as pessoas não sabem como utilizar a internet direito. Já não sabem mais como usar esse meio aí, e aí... Eu não sei se eu tô falando besteira, né? Não, mas é tecnologia nova, o mundo ainda não aprendeu, né, como lidar com isso. Enfim, nesse processo de aprendizado, muita gente tá errando, muita gente vai errar até... Enfim, aprender como utilizar, né, e conviver com uma, com essa tecnologia poderosa que é a internet, e de maneira proveitosa, né? Que é o que Deus espera de nós, que a gente faça bons usos daquilo que a gente produz, né? Por graça dele. E quem é que vai estar lá? Quem estará lá conosco será o deputado federal Alessandro Molon. Ele vai falar para nós um pouco do Marco Civil da internet. E também a professora de ética da PUC, Marcilene, também vai falar sobre nós, sobre ética. Então, estejam lá, pasconeiros. Muito importante, hein? A presença de vocês lá nesse dia, 9 horas da manhã, na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Mas antes disso, no dia 28, todo vicariato suburbano está convidado. Dini, faça o convite para todo vicariato suburbano. É, o importante é que todo vicariato esteja presente, mas é um evento, na verdade, para toda a arquidiocese, né? É a 89ª Semana Eucarística da Arquidiocese. E ela vai ser realizada no Santuário de Adoração Perpétua, lá na Igreja de Santana, no centro. Ela acontecerá entre os dias 28 de maio e 3 de junho. E são vários horários, né, divididos, assim, horas santas, divididas entre as várias pastorais, vários movimentos, várias comunidades, para que toda a arquidiocese participe e possa se colocar em adoração ao Nosso Senhor, né? Então é muito importante esse momento, para que todos nós estejamos diante de Jesus, sacramentado ali, colocado diante de nós, e rezar pela nossa família, pela nossa arquidiocese, pela nossa cidade. Tem um tema também, que é para ser nosso tema de reflexão, né, diante desse momento de adoração, que é Eucaristia, Alimento para Esperança. Essa lista com todos os movimentos e pastorais, com as datas e horários, em breve vai estar disponível no site da Arquidiocese e também no Testemunho de Fé. Fique ligado que logo, logo vocês vão estar cientes aí de todos os horários certinho, tá bom? Obrigado, Dini. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Luiz. E vamos lá, vamos seguindo com o nosso papo de hoje. Vamos falar sobre a estrutura da Pascom. Como é feita a estrutura da Pascom e como vai ser esse assunto no decorrer aqui. A gente vai começar muito simples, falando sobre o que é comunicação. Assim, eu vou escolher um dos três aqui para falar sobre o que é comunicação. Um, dois, três e já, Eugênio. O que é comunicação para você? A comunicação é uma faculdade inerente, né, do ser humano. Na verdade, Deus, né, no princípio era o verbo, e o verbo se encarnou e Deus começa a se comunicar ali, lançar, né, faça-se isso, né, faça-se aquilo, é o discurso de Deus ali. Então acho que a comunicação está presente desde a criação, né, do mundo, e desde que o homem é homem, né? Deixa eu só falar uma coisa. Você falando sobre os discursos de comunicação envolvendo a Bíblia, a gente, com certeza, como Pascom, a gente sabe que tem diversos discursos na Bíblia. Você que está aqui com a gente, a Dini também, vai lembrar de um discurso muito importante, que foi aquela oração que fizeram lá naquele encontro que a gente fez em Aparecida, sobre o encontro de Jesus com a mulher que foi pegar água no poço, uma samaritana. Naquele momento ali, eu não imaginava que aquilo ali podia surgir um discurso e poderia envolver a Pascom. A gente lê aquilo ali, relê, mas a gente, como pasconeiro, membro da Pastoral de Comunicação, a gente nunca imagina que aquilo ali poderia virar uma oração para nós pasconeiros. Ou seja, a gente encontra na Bíblia diversos discursos onde a gente pode trazer para o nosso mundo de Pascom. Essa comunicação do Pai, do Filho e do Espírito Santo também é uma coisa que a gente, antes de entrar como Pascom, como membro de Pascom, a gente nunca imaginou que isso fosse um dos maiores, não sei dizer se é um termo de comunicação já existente no mundo. Alguém, ou Luiz, ia falar alguma coisa? Pode falar, Dini. Eu acho que o comunicar, ele tem a ver com o desejo do homem de relacionar-se também, né? Porque essa comunicação Pai, Filho, Espírito Santo, né? Essa unidade e tal. E nós também, mesmo que não seja com palavras, né? Que sejam com gestos, é esse relacionar-se, é esse tornar-se comunidade. Não sei se estou falando besteira, mas... Não, eu acho que se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E se Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo... Né? E existe esse relacionamento, né? Essa comunicação entre eles, nada mais natural que nós termos esses mesmos desejos na alma, na nossa formação. O ser humano não seria quem é se não fosse esse processo comunicacional, né? A nossa diferenciação dos animais irracionais é justamente essa, né? Nós temos, para além da capacidade de pensar, essa capacidade de se comunicar de outras formas, para além dos gestos e dos... Né? Nós temos o dom da fala, nós temos o dom do olhar, porque o olhar também comunica, nós temos, né, várias formas que fazem do ser humano realmente um ser comunicador, né? E é interessante, e como a gente já falou de ECOM e falou do Dia Mundial das Comunicações, a carta do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações fala até que a gente já começa a se comunicar e a ter percepções de comunicação no ventre materno. Né? Quando a criança, quando o feto ali já está ouvindo os batimentos da mãe, já está ouvindo os pais falarem com ele mesmo dentro do ventre, né? Isso já é um processo comunicacional que dentro ali do ventre, ainda enquanto feto, a gente já está tendo esse processo de comunicação. Né? E quando a gente nasce, né, a gente vai para outro ambiente forte comunicacional, que é a família, né? Onde a gente tem a experiência de se comunicar com pessoas de gêneros diferentes, pessoas de gerações diferentes, né? Mas principalmente pessoas diferentes, que têm experiências diferentes das nossas, e nisso a gente vai recebendo todas as informações que fazem ser quem a gente é. A gente é o que a gente é através de um processo comunicacional que a gente recebeu. Já que você está com a palavra, vamos lá. Falando sobre PASCOM, diz pra gente aí, você deve ter em mãos alguma coisa, com certeza, o que diz a igreja sobre a comunicação, sobre os documentos. Você trouxe algum documento pra gente para falar alguma coisa, dar uma pincelada sobre algum documento de comunicação da Igreja Católica? Pois é, na verdade eu tô aqui não com um documento em si, mas eu tô com um artigo da irmã Joana Puntel, A Igreja a Caminho na Comunicação, né, que ela faz um resumo da história da igreja no aspecto da comunicação. Né? E eu não vou, evidentemente, falar do artigo inteiro, mas vou pegar alguns trechos interessantes aqui, né, que falam de documentos que nós conhecemos, né, que estão no nosso cotidiano. Mas eu queria voltar em 1957, com o Papa Pio XII. A gente fala muito do Inter Mirifica, né, que foi o documento originário do concílio, e a gente toma o Inter Mirifica como, né, o pontapé inicial da pastoral da comunicação para a igreja. Né? E o E também. Mas antes do Inter Mirifica, antes do concílio, em 1957, o Papa Pio XII já havia lançado uma carta encíclica que se chama Miranda Pror Sus, estou bem no latim hoje, abessa, que é justamente nesse documento eu considero ele como o primórdio, né, da própria Inter Mirifica. Né? Era um documento que falava basicamente do cinema, do rádio e da televisão, a internet nessa época ainda não existia, né? Mas é nesse documento que a gente tem o que é... que a gente entende como a gênese da pastoral da comunicação. Porque nessa encíclica, o Papa Pio XII já fala da necessidade de se formar os espectadores dos meios de comunicação. Ou seja, já há uma necessidade aí da igreja de dar uma formação mais crítica para aqueles que estão recebendo a mensagem, os receptores. Eu acho que, assim, quando a gente para ler essas cartas, documentos, década de 50, década de 60, e muita gente gosta de dizer que a igreja é atrasada, né? E vários questionamentos que a gente faz hoje sobre comunicação, a igreja já vem debatendo há décadas. Né? Então, esses documentos que o Luiz citou, né? O Communio et Progressio, seu latim, por favor. Communio et Progressio. Exatamente. É a instrução pastoral que veio depois do Inter Mirifica. Tem a Aetatis Novae. A Aetatis Novae é a instrução pastoral. A Aetatis Novae é mais nova, né? É de 70, década de 70. É da década de 70. Então são todos documentos que têm 30 anos. O que são 30 anos, cara? 10 anos nessa nova era de internet é um tempo absurdo, que a gente já não lembra mais do que fez ontem, quanto mais é 10 anos. E há 30 anos a igreja já vinha levantando questionamentos sobre o impacto dos meios de comunicação na vida das pessoas, né, que isso poderia trazer, né, na constituição das próprias famílias, que foi o tema da carta do Papa esse ano. E eles estão todos disponíveis para nós, né? Estão acessíveis para nós e a gente não lê, não acompanha, não se enriquece disso tudo, né? Você tem de cabeça agora, Dini? Dá uma dica para o pessoal onde a gente pode encontrar. Tem aí, não? No site do Vaticano. Tem em português. No site do Santuário da Divina Misericórdia, né, eu como coordenador da Pastoral da Comunicação, na página da nossa pastoral, tem alguns documentos lá. Acho que tem uns 11 documentos que a gente pegou do site do Vaticano, formatou, né, enfim, aplicou a identidade. Os vasconeiros têm acesso então, também pelo nosso... A gente tem um ambiente de compartilhamento de arquivos, né, do Google Drive. Né? Inclusive a gente tem que até marcar um treinamento para todo mundo poder acessar, mas de todo modo, no site do Santuário coloquei, porque aí fica aberto a qualquer pessoa, né, que está ouvindo, né, o nosso programa, você que está ouvindo e não é da Pastoral da Comunicação, se interessar, até porque como a gente fez a introdução aqui, né, falando da comunicação, a comunicação como algo inerente do ser humano, qualquer pessoa que não necessariamente trabalhe com comunicação pode se interessar por isso, se apaixonar, um economista, se identificar com comunicação, querer buscar, enfim, qualquer pessoa pode. Viver perdidamente apaixonado pela comunicação. Viver perdidamente apaixonado pela Pascom. Então, eu queria ler um trechinho aqui da instituição intermirífica, do decreto, perdão, intermirífica, né, que ele fala o seguinte: a Igreja Católica tem sido constituída por Nosso Senhor a fim de levar a salvação a todos os homens, e por isso, impelida pela necessidade de evangelizar, considera como sua obrigação pregar a mensagem da salvação também com o recurso dos instrumentos de comunicação social e ensinar aos homens seu uso correto. Portanto, pertence à Igreja o direito natural de empregar e possuir toda a sorte desses instrumentos, enquanto necessários e úteis à educação cristã e a toda a sua obra de salvação das almas. Né, ou seja, esse é o artigo 3º do Intermirífica, que dá para a gente, né, realmente essa sensação de que a Igreja quer que sacerdotes, leigos, toda a comunidade realmente se usufrua desses meios de comunicação para poder levar a palavra. Né? Mas a verdadeira revolução no que tange, né, desses documentos da Igreja veio apenas em 1990, quando o Papa João Paulo II lança a encíclica Redemptoris Missio, que nem é uma encíclica sobre a comunicação, mas tem um trecho extremamente interessante que ele muda um pouco a vertente, né, de você utilizar os meios de comunicação social para difundir o evangelho, mas mais que isso, né, você está inserido nesses meios de comunicação. Então ele fala aqui o seguinte: o primeiro aerópago dos tempos modernos é o mundo das comunicações. Os meios de comunicação social alcançaram tanta importância que são para muitos o principal instrumento de informação e formação, de guia e inspiração dos comportamentos individuais, familiares e sociais. O uso do mass media, né, esses meios de comunicação social, não tem somente a finalidade de multiplicar o anúncio do evangelho. Trata-se de um fato muito mais profundo, porque a própria evangelização da cultura moderna depende em grande parte da sua influência. E aqui é que é a parte interessante. Não é suficiente, portanto, usá-los para difundir a mensagem cristã e o magistério da Igreja, mas é necessário integrar a mensagem nesta nova cultura criada pelas modernas comunicações. Então a gente tem uma mudança aqui de vertente, que é o seguinte: a gente precisa estar inserido nesses meios e não simplesmente ter uma lógica de utilizar esses meios de comunicação. E a Pascom tem que se apropriar muito disso. Eu acho que um ponto que tem na carta que você falou de um meio de informação e formação, a gente vê muito, né, as pessoas que estamos formando hoje através dos nossos meios de comunicação, né, através de uma comunicação individualizada, fechada numa tela, num celular, né, na internet, né, na TV, um conteúdo que esses veículos oferecem de informação, e como que essa informação vem formando as pessoas, né, cada vez mais individualistas, sem amor ao próximo, sem nem enxergar o próximo, porque só enxerga o próprio reflexo na tela do celular. Só fazendo uma correção, Eugênio, a Tati Novai, ela foi lançada em 1992. O Verdade, Community 92. Ed Progresso, que foi da década 70. De 70, é, que foi uma instrução pastoral, né, que foi dando dicas mais pastorais da própria Intermirífica. Só uma coisa sobre utilização desse ambiente, né, da internet, não só como ferramenta e tal, uma coisa que sempre me vem muito. Se tem essa ideia de vamos utilizar a internet para evangelização e tal, que seja, né? Vamos usar e tal. E aí se pensa que para evangelizar vamos colocar uma mensagem aqui, vamos fazer uma coisa aqui e ali, e não se pensa como um pastoreio também, acompanhar o que está acontecendo ali. Às vezes você lança alguma mensagem, alguma coisa, e você não acompanha o que está acontecendo. Você está formando alguém com aquela mensagem que você colocou e você não acompanha os comentários, o que está acontecendo, o que aquela hashtag acompanhou, o que fez, o que gerou em alguém. Se você não acompanha e você não está vendo se aquilo se desvirtuou, se aquilo foi para um outro lado, ficou no ar, entendeu? E passou. Eu acho que tem foi que apenas mais uma mensagem. Apenas mais uma mensagem. Eu acho que tem que ter essa relação do pastoreio também. já que se fala muito, né, lá no Econ, o Padre Jefferson ele chegou a comentar disso, de não ser só um instrumento, mas de ser o nosso ambiente de evangelização também. Por ser um ambiente, então não pode ser só vamos lançar a mensagem e que fique. Vamos acompanhar, vamos ver o que está acontecendo por aí. E a gente vive hoje uma verdadeira guerra de informação, né? É bombardeado a todo momento no Exatamente. Facebook. Qualquer pessoa hoje cria uma fanpage querendo angariar curtidas e quer que a sua mensagem seja vista por todos. Então é uma briga. E às vezes com a mensagem da Pastoral da Comunicação, a gente entra nessa mesma briga. Eu quero que as pessoas vejam a minha mensagem, e exatamente não age da maneira que você falou, né? De acompanhar, não só jogar uma mensagem ao vento, né, para ela aparecer ali na timeline de alguém e nem ser lida, né? Então, existe todo, até que a gente pretende abordar, a gente abordou muito no workshop também, não só na questão do acompanhamento, né, da mensagem, mas também na própria composição da mensagem, isso. Né, na utilização de termos, de linguagem. Vamos comunicar da melhor forma, né? Exatamente. E a gente tem na nossa fé o maior exemplo de comunicador, né, que foi Jesus. Né, o nosso rei, o rei dos judeus, que veio, né, e enfim, poderia usar toda a sua autoridade de rei para, enfim, usufruir de uma vida de privilégios, de conforto e tal. Ele resolve estar entre os pobres, entre o povo mais simples, né, e se comunicar com esse povo na linguagem que aquele povo era capaz de absorver a mensagem, né, através de parábolas e tal. E ele vivia da mesma maneira entre os fariseus, e os fariseus com domínio da lei, queriam argumentar com leis e tal. Ele argumentava na mesma altura, né, sempre em favor da verdade, mas quando ele ia se direcionar ao público, né, e aí a gente entra um pouco na área mais específica de comunicação, né, seu público-alvo, o público-alvo de Jesus era o povo, né? E ele se dirigia na maneira que o povo podia absorver, né? Quantas vezes a gente, no nosso dia a dia, de Pascom ou de pessoas, a gente se utiliza de mensagens que não serão absorvidas pelas pessoas que acaba estão... Acaba não sendo eficaz, né? Exatamente. O cara pensa que está evangelizando. E aí você sobrecarrega a rede de informação. Mas, ó, o Facebook teve uma sacada boa. O Facebook deve ter se inspirado em Jesus. O que acontece? Jesus fazia um post... Um monte de gente estava ouvindo, curtia e saía compartilhando. Ó, pô, Jesus, aquele homem faz milagre e tal, e saía compartilhando. Vou lá ver. Então, o Facebook pegou, se apropriou da lógica. Aí, né? Resta, cabe a nós agora nos apropriar dessa lógica para passar mensagens construtivas. Né? Boa, boa. Pois é, e nesse boca a boca, né, que na verdade é a origem da comunicação. Né? A comunicação não é o meio de comunicação, e a gente fala isso tanto, né, enquanto pastoral da comunicação. Na verdade, ali tem um relacionamento entre pessoas que estão se comunicando. Né? O que está por trás realmente da comunicação, né, e é por isso que o Intermirífica fala de meios de comunicação social, e ele nomenclatura assim, uhum. Né, é porque é uma comunicação feita entre pessoas. Isso é o Exatamente. Fundamental e não o meio. E não necessariamente só com as palavras, né? Você está falando boca a boca, mas com exemplos também, né? Eu não me lembro agora qual foi o santo, eu não sei se foi Santo Antônio, alguém que falou assim: evangelize, se necessário, use palavras, né? Ah, belo isso. Então, não sei se foi Santo Antônio, agora me fugiu, realmente. Eu sei que foi um santo franciscano, não sei se foi São Francisco ou Santo Antônio, enfim. Que fala, se necessário, use palavras. Qual o melhor exemplo que é a vida, né? Claro. Mas como é que eu vou fazer isso na internet? Se você está lá publicando várias mensagenzinhas lindas no seu Instagram, aí depois bota uma foto, você na igreja rezando, linda, bota aquele filtro, né? Aí bota umas hashtags maneiras, assim. Aí a foto seguinte é você, tô pegando todas, bebendo. Pô, cara, tá meio desalinhado isso aí, entendeu? Eu não sei se eu tô falando. Então, a vida da pessoa, eu sei que eu fujo um pouco do que você tá falando, né? Eu sei. Não. Desculpa. Mas a vida da pessoa não tá evangelizando, né? Não, mas volta aí. Eu quero voltar para esse assunto, porque eu não sei se eu tô falando besteira. Porque às vezes isso acontece nas nossas próprias redes sociais enquanto paróquia. Né? A gente vai lá e posta, reunião de oração e tal. E dois minutos depois a gente posta, festa de não sei o quê. Exatamente isso. Não dá tempo da pessoa digerir. A gente tem que tomar esse cuidado na hora de fazer nossas publicações. Já aí, diquinhas de Pascom, que a gente vai falar mais lá. E numa carta, até acho que foi na última carta para Pascom do Papa Bento XVI, que ele falou de silêncio e palavra. Foi dele? Foi. O silêncio e palavra. Exatamente disso, que às vezes a gente vive envolto de barulho, né? De informação é. E tal, e a gente precisa do silêncio. Então, é nesse caso que você falou. Último, a gente coloca. Se eu não me engano, acho que foi o último ano no qual ele participou. O último ano do Papa. Foi a última carta do Papa Bento XVI. Né? Acho que foi 2013. 2012 ou 2013. Foi 2013, porque 2013 o Papa Francisco assume então. Já no ano da jornada. É. Isso. A gente ficou até na doida aqui, todo mundo. Foi 2013. Acho que sim. Acho que foi. Não, acho que Silêncio e Palavra foi 2012. Ele ainda teve uma outra carta depois de Silêncio e Palavra. Então, olha só, a sua responsabilidade como coordenador da Pastoral de Comunicação e como pasconeiro. A gente está fazendo esse trabalho aqui. E eu estava vindo para cá hoje fazer essa gravação. Eu estava pensando da tamanha importância que temos com este trabalho. A gente está atingindo não só aquelas pessoas que estão nas nossas redes sociais, que são nossos amigos, como isso aqui vai para o mundo inteiro. A gente não imagina o tamanho da proporção do que seja. Para onde vai esse nosso trabalho? Porque a gente ouve falar assim, a Pascom Brasil, Pascom Nacional, né? Pascom Brasil. Vamos enviar para Pascom Brasil. Vamos enviar para não sei aonde. Tudo bem, foi enviado. A gente não sabe quem vai passar isso para frente. Então, olha a responsabilidade que a gente tem como pasconeiro e... como anunciador da palavra, porque isso aqui também é um momento de formação. Seguindo o nosso assunto aqui, vamos lá, Luiz Casemiro, o que é Pascom? Bom, eu vou fazer uma leitura, né, da definição que é dada pelo estudo 75 da CNBB. Né? A Pascom é a pastoral do ser, estar em comunhão, comunidade. É a pastoral da acolhida, da participação, das inter-relações humanas, da organização solidária e do planejamento democrático do uso dos recursos e instrumentos da comunicação. Não é uma pastoral a mais, mas aquela que integra todas as demais pastorais. A Pascom, pela razão de ser, perpassa as ações das demais pastorais, animando-as e colocando-se a serviço. Então, assim, trazendo um pouco mais para o nosso popular, né, eu acredito que a pastoral da comunicação... ela é a pastoral onde a gente está a serviço. Isso é o mais importante. Né? Apesar da gente, do próprio conceito de pastoral, é o sentido de pastorear, é a pastoral que a gente está a serviço. Né? A serviço do quê? A serviço de fazer com que as outras instituições pastorais e movimentos da igreja possam efetivamente passar a sua mensagem da melhor forma e no ambiente, com a linguagem que o ambiente onde ela está se comunicando se propõe. Eu acho que isso é o mais importante. Então, eu costumo separar umas três vertentes que a Pascom paroquial, né, que nosso público é basicamente de pasconeiros paroquiais, né, três vertentes importantes de uma Pascom paroquial. Primeiro, auxiliar na relação de comunicação entre a paróquia, enquanto instituição paroquial, e a sua comunidade. Isso é fundamental. Seja por qual meio for. E aí depois a gente pode até falar um pouquinho dos meios que a gente tem à nossa disposição, que são comumente usados. Né? Mas auxiliar nessa comunicação, né? De forma que ela seja eficaz, eficiente e tudo mais. Né? A outra relação importante é a relação de comunicação das pastorais e movimentos e a comunidade, que também é uma relação à parte. Né? Porque às vezes a pastoral tem uma mensagem própria para passar à comunidade, sem ser enquanto instituição paróquia. E a outra relação importante que a Pascom tem que estar inserida, isso aí é uma dificuldade, né, forte dos nossos comunicadores, que é auxiliar na relação da comunicação entre as pastorais. Né, fazer com que uma pastoral converse com a outra. Ou seja, em outras palavras, auxiliar no plano de pastoral de conjunto. Porque, afinal de contas, o plano de pastoral de conjunto nada mais é do que tentar fazer com que as pastorais conversem entre si. Exato. Para que todas elas falem a mesma linguagem na mensagem de Jesus Cristo. A Pascom não cabe a ela, por mais que ela colabore com isso também, promover o diálogo. Né? Isso é algo que deve surgir da vivência comunitária, ali das pastorais se falando. Né? Mas a Pascom ela precisa estar atenta as mudanças do tempo que a gente vive, né, os recursos de comunicação que são utilizados, e colocá-los a serviço das outras pastorais. Né? Então, a catequese tem um trabalho dela de evangelização, de para catequizar as crianças, né, envolve as famílias. De que maneira a pastoral da comunicação pode apoiar a atividade dessa pastoral específica, de um sacramento, né, para ter uma comunicação mais eficiente na mensagem que ela se propõe a passar. Mesma coisa na Pastoral da Saúde. Pastoral da Saúde realiza um trabalho com famílias assistidas da comunidade, né, faz palestras de... enfim, dentro da sua área de atuação, de que maneira a Pastoral da Comunicação auxilia esse serviço. Então, é nesse sentido que a Pascom perpassa todas as pastorais e propicia, apresenta ferramentas, está atenta às dinâmicas de comunicação do mundo hoje, como que o jovem está se comunicando, de que maneira a internet, os veículos de comunicação estão impactando na dinâmica de relacionamento das pessoas. Pô, vai adiantar a gente fazer um chamado da pastoral social, uma palestra que vai ter sobre um assunto específico, a gente botar só um cartaz? Vai ser eficaz a gente fazer um anúncio no Facebook? Né? A gente precisa conhecer o público que a gente está lidando, o público interno, né, o público da paróquia, o público externo, se é um evento que está direcionado para as pessoas do nosso bairro, que não necessariamente são paroquianos, né, que participam lá efetivamente. E aí a Pascom dá todo o apoio, todo o subsídio para esses eventos que surgem das pastorais, ou ela própria, né, promove eventos de esclarecimento. Né? A gente fez uma palestra na Semana da Família do ano passado, se eu não me engano. Cada pastoral, o movimento ficou responsável por um dia promover uma atividade voltada para a família, e a Pastoral da Comunicação ficou com a responsabilidade de um dia. A gente levou um palestrante para falar sobre o impacto das novas dos meios de comunicação nas famílias, né? Então acho que a Pascom também tem esse papel formador de explicar e orientar como se relacionar. Quantas pessoas participam na nossa paróquia, pessoas já de idade que não sabem o que é Facebook, e quanto a gente insiste em falar por Facebook. A gente está sendo eficiente na nossa comunicação e tal. Então, esse é um ponto importante, porque a gente vê, às vezes, vamos, Pascom, bota aí, é videozinho, são redes sociais, não sei o quê, e esquece daqueles que não têm acesso a isso. E não é só isso, entendeu? Você tem que pensar num todo, na paróquia como um todo. E na forma, principalmente, né? Às vezes a forma também, né? Por exemplo, será que a pastoral tal vai fazer um evento? Mas será que o cartaz dela está atingindo o público que ela quer atingir? Ou não? A pessoa vai pegar aquele papelzinho, rasgar e jogar na porta da igreja fora, porque não interessou, porque visualmente não interessou. Porque tem isso também, né? A gente precisa, quando a gente for... E Dina é craque nisso, de questão de fazer arte de cartazes e de folders. Desde que tenha endereço. Desde que tenha o endereço. Desde que tenha o endereço. Né? Se não tiver endereço, tá ruim. De você fazer uma coisa visualmente que atraia a atenção da pessoa, do público que você quer. Né? Por exemplo, se você quer um público infantil, você não vai botar a mesma imagem que você colocaria se você quisesse atingir um público de mais idade. Né? Então, tem diferenças sutis... Né? Nesse processo comunicacional que precisam ser aperfeiçoados. A gente no santuário, a gente tem um exemplo bem nítido dessa divisão de público. Né? A gente tem todo o trabalho de divulgação na paróquia, né? com mídias impressas e internet, mas o trabalho da internet é focado para a nossa comunidade. Né? Enfim, para os bairros adjacentes que podem também participar. Mas agora, o nosso site... a gente tem um link lá de pedido de oração. A gente recebe diariamente, sei lá, de 5 a 10 pedidos. Nenhum, assim, 1% vem do Rio de Janeiro, né? Vem do Brasil inteiro pedido de oração, né? Então, assim, é muito bacana como pessoas, se chegaram ao nosso site, provavelmente chegaram pelo Google. Então estão buscando, procurando Deus, procurando uma palavra de apoio. Né? Em geral, os pedidos de oração são sempre com pedidos, né? Enfim. E aí a gente tem esse desafio lá de que maneira... A gente é responsável, né? Tem até uma passagem do Pequeno Príncipe, né? Tu te torna responsável pelo que cativas, é isso? Tornas eternamente responsável pelo que cativas. Exatamente. E quando a gente cativa uma pessoa de Goiás, da Bahia... desse Brasilzão, através do nosso site, que a pessoa viu a página, ela teve o trabalho ali, gastou o tempo dela para escrever a história dela, as dificuldades que ela está passando, a gente cativou aquela pessoa e nós somos responsáveis por ela, seja para fazer uma oração por ela, ou pensar, e que é o grande desafio hoje que a gente procura, de que maneira eu vou procurar também atender as demandas desse público, né? Esse público externo da nossa comunidade, né? Então são desafios que a pastoral da comunicação precisa estar constantemente refletindo para dar de comer ao homem que tem fome. Você conseguiu mensurar se dentro da sua comunidade mesmo, se todos acessam ao site com frequência, alguma coisa assim? A gente divulga, mas é só uma pesquisa de campo, né, perguntando pessoa por pessoa, para a gente conseguir um levantamento mais concreto. Porque eu penso que esse é um desafio também. Não vou dizer para um site especificamente, que eu não estou administrando diretamente um site no momento, mas por uma fanpage. E que a gente percebe, pela fanpage do Vicariato, que às vezes falando com pasconeiros que não curtiram a fanpage do Vicariato e aí não sabem o que está acontecendo. Mas como assim, entendeu? Também é um desafio, né? Não, mas assim, a gente até brinca que a gente tem na pastoral da comunicação, a gente tem um grupo no... Desculpa, eu tenho que falar, tem tanta gente publicando inutilidade no Facebook. Não é? Na verdade, de grupos tem necessidade. Pois é, gente, esse é o Matheus Klaus falando. Será que deu para ouvir, gente? Tá. Entendeu? Então... Então, eu acho que tem muitos grupos de necessários, né? E as pessoas acabam deixando, né, de se importar o que é importante realmente, né? Então, as coisas de Deus, geralmente, é sempre o chato, né? Sempre o que fica para trás, né? Ninguém quer curtir um Jesus feioso, né? Eu vi agora na criação, né, das artes para festa, né? Tanta gente falando de que Jesus misericordioso estava muito escuro, né? Agora... Pro clarinho todo mundo é, né? Jesus é tudo igual, né? Então não importa qual Jesus que a gente está curtindo, né? Jesus é único, então a gente também tem que usar as redes sociais de maneira que ele seja um comunicador, mas sem usar, né, de formas erradas, como a Dini falou. Isso é muito importante. Então a quantidade de coisas, grupos que a gente curte, que a gente vê, o WhatsApp, né? 1000 grupos... E coisas sérias, né, da igreja. Mil vídeos, 1000 imagenzinhas. Ah, não, você falou uma coisa que é fundamental. Pois é, mas o que o Matheus falou é uma coisa fundamental também, né? Para além das várias inutilidades que a gente tem, que a gente acaba se perdendo no que é fundamental, né? Às vezes a nossa própria mensagem, enquanto mensagem de igreja, não é uma mensagem que está bem elaborada para aquele tipo de mídia, né? Às vezes eu recebo uma mensagem e tal, às vezes comprida, às vezes curta, né, falando até de Jesus e tal, falando da mensagem evangélica, e no final, se você ama Jesus, envia essa mensagem para 15 pessoas. Isso acabou com a mensagem. Acabou! Não. A corrente acabou com a mensagem. Não, entendeu? Gente. Não é assim. E o perfil do comunicador, do agente da pastoral de comunicação, como deve ser? Isso é muito importante, porque... as pessoas ficam às vezes em dúvida, será que eu preciso ter algum tipo de formação específica de comunicação? Eu tenho que ter feito faculdade? Eu tenho que ter algum curso técnico de alguma coisa para fazer parte da PASCOM? Não, não existe uma obrigatoriedade para isso. Acima de tudo, estava falando com o Luiz aqui fora, antes de começar o podcast, é preciso ter um compromisso, um zelo, porque você está fazendo parte de uma pastoral, você tem que se dedicar a isso. Eu quero fazer parte da PASCOM, eu tenho vontade de fazer parte da PASCOM. Primeiro passo, se você assume que você quer fazer parte dessa pastoral, que você ama a matemática, mas tem uma paixão ali escondida pela comunicação, que ótimo. Mas aí é bom a gente parar e pensar em alguns pontos também. O que eu posso fazer dentro da PASCOM? Eu vejo em alguns lugares, a gente vai... passeando, né, por várias paróquias e tal, e a gente vê que muitas vezes a pessoa, eu quero me inserir em uma pastoral. Ah, eu não sei cantar, não sei tocar nada, então não vou para música. Ah, eu não vou para o apostolado de oração, porque eu acho que lá só tem gente de mais idade, eu sou muito novo. Ah, eu não vou para os Filhos de Maria, porque eu sou homem. Ah, eu não vou para não sei o que. Ah, para onde que eu vou? Vou para a PASCOM. Aí chega lá e fala, você vai fazer o que na PASCOM, meu tirar filho? Tirar foto. Eu vou tirar foto. Todo mundo fala que vai fazer o quê? Vou tirar foto. Tudo bem, então vamos lá, vai ter o evento X, você sabe tirar foto, vamos ensinar, meu irmão, você quer aprender a tirar foto se você não sabe, a iluminação, não sei o que, umas dicas básicas, pode ser do celular, pode ser assim, vamos umas dicas básicas, o cara vai lá, aprende as dicas básicas, tal, não sei o que, vamos lá, compromisso, vai no evento de tal, pô, esse dia eu não posso, vai no dia tal, pô, esse dia eu não posso. Aí o cara entra pra Pascom, quer tirar foto, porque diz que é a única coisa que ele acha que ele pode fazer. Só que ele não pode ir em evento nenhum. Fica complicado. Aí fala, então, o que, que você quer fazer, meu irmão, no Pascom? Ah, vamos escrever um texto, né? Vamos partilhar um pouco e tal. Ah, não sou bom escrever e tal. Então vamos aqui publicar alguma coisa na rede social, vamos fazer um cartaz, vamos fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa só quer fazer parte da pastoral, me corrija aqui, tem os coordenadores, né, da Pascom, mas ela não tem, primeiro, um compromisso de estar presente ou um compromisso de querer aprender alguma coisa. E, às vezes, não tem uma mínima... Não estou querendo ser exigente demais, mas o mínimo de inclinação necessária para fazer parte daquela pastoral. Veja bem, se uma pessoa lá... Dinizinha diz... Ah, eu quero fazer parte das cozinheiras da pastoral da cozinha da São Brás. Dini, você sabe fazer um bolo? Não sei fazer bolo. Faz um pudim aqui para as sobremesas? Eu não sei fazer pudim. Dini... Eu não sei fazer nada de cozinha. Como é que eu vou fazer parte da pastoral da cozinha, me digo? Eu acho assim, eu até vou fazer jabá mais uma vez aqui lá do nosso site, né? na página da pastoral da comunicação. Eu até coloquei esse ponto, né? O perfil, né? Para participar, o que, que eu preciso para participar da pastoral da comunicação? Eu acho que passa um pouco por isso que você está falando, Dini. Mas eu acho que até o que a gente falou no nosso programa passado, né? Quando a gente apresentou o Luiz, né? Como foi a chegada do Luiz à coordenação, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Sim. Tudo está na questão do compromisso. Não estou querendo, né, excluir, por isso que eu falei que o compromisso é o primeiro. Exatamente, porque, por exemplo, o que eu digo, né? Assim, o que eu vejo como característica para um agente de Pascom, eu acho que caberia para qualquer outra pastoral. Sim, sim. Né? Amar e respeitar a Igreja Católica. É a primeira coisa. Eu acho que o agente da Pascom, ele precisa, enquanto a gente mesmo precisa ser católico, porque ele vai estar ali articulando diariamente ou semanalmente. Mas tem um elemento que é importantíssimo para a pastoral da comunicação, que é o colaborador. E esse realmente não é exigência pastoral para esse cara. Sim. A Cacá já cansou de falar isso para a gente. Um abraço, Marco Kazumba, né, coordenador aí da Pascom do Vicariato Sul. Né? Esse colaborador é uma pessoa que está até na comunidade, né? E ele pode sim passar informações para você, né? No sentido de colaborar para a sua comunicação enquanto igreja. Porque não interessa para a Pascom apenas difundir a mensagem de Jesus Cristo. Isso é o principal, sem dúvida alguma. Mas me interessa também, eu, enquanto pastoral da comunicação, colocar um pouco da realidade do meu entorno, né? E informar as pessoas como é que está essa realidade, porque faz parte também da nossa função social enquanto pastoral. Até nos documentos da igreja... E aí os colaboradores, enfim, está aberto para quem quiser participar. Nos documentos da igreja, né, somos orientados a buscar um relacionamento com jornalistas, né, veículos de comunicação que não são veículos católicos. Né? Então, tanto para formá-los também dentro de uma ética cristã, né, a doutrina cristã, quanto para a troca de aprendizado, né, na questão dos meios, né, e para trazer isso para a comunidade. Aí eu quero voltar só assim uma questão. Eu falei primeiro o quê? Do compromisso, né, e do zelo pela pastoral. Dinizinha foi lá para a pastoral da cozinha e disse que não sabia fazer pudim, fazer bolo, nem nada. Mas se ela tinha, o compromisso, não, eu quero estar aqui, eu quero ajudar, eu sinto a vontade, eu quero servir as pessoas. Então, minha filha, vem lavar o prato. Vou lavar todos os pratos. E aí eu vou feliz lavar os pratos e fazer parte da pastoral da cozinha. Pronto. Mas precisa ser um compromisso, né? É um compromisso. Porque, gente... E eu não vou ficar reclamando porque estou lavando o prato e não estou fazendo doce, entendeu? Claro, a Pascom, eu quero ser bem claro aqui nisso, a Pascom não precisa de gente para ajudar. Porque muita gente acha que eu estou tirando foto, eu estou ajudando a igreja. A gente não precisa de gente para ajudar. A gente precisa de gente de compromisso, com zelo, como a Dini falou. Porque as pessoas acham, estou fazendo serviço aqui para a Pascom, estou ajudando a Pascom. Não é ajuda que se precisa, é compromisso. Ajuda a gente quer dos colaboradores, não dos agentes de pastoral. Luiz, me dá algumas dicas para a gente aí de como organizar uma pastoral de comunicação. É importante que quando a gente se dedica ou quer formar uma PASCOM numa paróquia, a gente precisa ter, primeiro, compromisso, zelo e dedicação, né? São as três coisas que a gente precisa fundamentalmente. Né? Querer comunicar o Evangelho de Jesus Cristo, acho que isso é o fundamental. Né? Querer que a paróquia se articule melhor enquanto, né, comunicadora, né, auxiliar nesses processos comunicacionais que acontecem dentro da paróquia. Né? Eu acho que esse é o pontapé inicial. Posteriormente, eu acho importante que a gente viva algumas experiências. Né? É claro que, eu vou dizer para todos aqueles que queiram iniciar uma pastoral da comunicação, procurem ler os documentos da igreja, o Intermirífica principalmente, né? Procurem ler o nosso diretório de comunicação, que está quentinho, foi lançado no passado, né? O documento 99 da CNBB, que dá também dicas e pistas de ações interessantes para como se formar uma pastoral da comunicação. Mas eu acho que o fundamental é você vai visitar uma outra PASCOM e uma outra paróquia, ver como é que ela funciona. Quais são os meios que essa outra PASCOM utiliza, né? É importante também que você conheça a sua comunidade, quais são os meios de comunicação que vão funcionar para a sua comunidade. Isso é importante fazer um levantamento também. Agora, até para... Você falou dos documentos e às vezes pode parecer assim uma coisa, caraca, vou ler um documento da igreja e tal. Cara, são textos simples. Tem alguns documentos que não são grandes. Alguns são maiores, outros menores, mas de modo geral é de uma leitura bem fácil até. Vale, né? Muito a pena. Para quem acha que às vezes a leitura da Bíblia é uma leitura difícil, o documento, né, os documentos são bem práticos, é bem voltado para a prática pastoral. Então é uma leitura bem, bem fácil de seguir. Então não tenha medo de ler os documentos, de procurar, pesquisar. Então, né, vale até assim. Primeiro, você ir sondando, né, pesquisando lá o que você quer. Se você quer fazer uma pastoral da comunicação, vai lendo os documentos, né? Vai, começa a respirar daquela atmosfera antes de dar passos mais adiante, né? E, óbvio, sempre pedindo auxílio do padre quanto a isso. Luiz deu essa dica importante aí. Eu vou agora, o pessoal do grupo lá do WhatsApp vai ouvir. Gente, me convidem para a reunião de vocês de PASCOM, tá? Eu estou muito interessado nisso e acho que seria legal. A Dini está me olhando aqui, fez uma cara assim, não, por quê? Eu acho interessante o seguinte, como ele falou ali sobre visitar as outras PASCOMs, tá. Seria interessante sim a gente fazer essa abertura de aqueles que estiverem interessados. Eu sou um interessado, eu, Jorge, coordenador da Pastoral de Comunicação da São Brás, eu tenho interesse de saber como é que anda e como é que trabalha as outras pastorais de comunicação de outras paróquias, porque é bom até essa troca de ideia. Não que, olha só, a gente vai fazer uma reunião de oração, tudo bem, a gente vai fazer uma reunião de oração, tudo, eu quero participar sim, mas eu quero ver também como é o trabalho da pastoral de comunicação, de que eles estão tratando agora, quais são os novos meios, as novas ideias. A gente viu como um exemplo muito importante de uma ideia que a gente achou super bacana do pessoal lá da Santa Rita, do José como coordenador, de, se eu não me engano, seja um pasconeiro por um dia. De você utilizar a hashtag, né, PASCOM por um dia, então a própria comunidade participa, né? Por mais que ele tenha a equipe da pastoral da comunicação, as pessoas que participam, né, na comunidade, fotografou alguma coisa, publicou na rede social, usa a hashtag, né, PASCOM por um dia, e aí eles monitoram, pegam e utilizam, né, aquela foto tirada. Uma ideia muito legal, muito bacana. E um fato muito importante que o Luiz também falou é sobre conversar com o pároco. A gente já havia falado sobre isso no primeiro encontro, sobre o relacionamento com os padres e o apoio deles com a PASCOM. Conversa, assim, incentiva o padre, busca o apoio dele, né? Às vezes os padres têm tantas preocupações e tal, às vezes parecem pouco receptivos a algumas ideias, mas vai com paciência, né? Vai conversando, vai se alimentando dessas fontes que a gente colocou, os documentos, né? Referência com outras pastorais de comunicação, né? E pode conversar também com a gente, né? A coordenação da pastoral de comunicação do Vicariato Suburbano. A gente está sempre disponível aí, vocês têm todos os nossos contatos, WhatsApp, Facebook, Twitter, e-mail, telefone, às vezes a gente não usa muito, né? Mas ainda é um meio de comunicação importante. Né? E o padre é uma figura fundamental, mas tem outra figura fundamental também, que o agente da PASCOM, em especial o coordenador, tem que estar muito próximo. Se, de preferência, ser muito amigo, que é a secretária. Fundamental. Todo mundo olhou para ela quando você falou secretária. Todo mundo olhou para a Dini. A secretária, ela acha que ela não é da PASCOM. E não diga para ela que ela é da PASCOM. Porque ela acredita de pé junto que ela não é, mas ela é. Ela é a porta de entrada da pessoa que chega na igreja para querer marcar uma missa, por exemplo. Mas, gente... É para ela que o pessoal liga para querer saber o horário de missa, né? Então, essa secretária, né, que aliás faz um trabalho maravilhoso, um abraço para todas as secretárias. Do Vicariato. Deixar um convite, né, às secretárias. Secretárias, participem da Pastoral da Comunicação, tomem posse desse título, né? Não, o título é muito forte, né? Mas dessa graça, serviço, de fazer parte, né, desse serviço da Pastoral da Comunicação, servindo. Afinal de contas, é vocês fazem. Mesmo, né, essa comunicação, né? É verdade. Né? Um abraço para a Thelmira, secretária. Hashtag, vou lançar um movimento, hashtag secretária Pascom. Uma coisa que eu achei importante também, voltando na questão do padre, é o seguinte: eu acho que algumas vezes pode acontecer de o coordenador, né, da Pastoral da Comunicação, ou a pessoa que vai conversar com o padre sobre a Pascom, não ir munido das informações exatas, ou vai mais com problemas do que com soluções. Eu não sei exatamente explicar, mas ele não vai bem certo daquilo que ele quer falar com o padre sobre Pascom, entendeu? É preciso se organizar. Até para ir antes de falar com o padre. Exatamente. Né? Tem uma pauta definida na sua cabeça. Isso. Não, eu vou falar com o padre sobre Pascom, explicar para ele que a Pascom é isso, isso, isso, isso. Dá uma ensaiadinha. É sério que eu tô falando. Porque às vezes você chega lá tão confuso sobre o que você quer falar, tão sem certeza sobre o que é Pascom, ou sobre o que você quer pedir ou falar ou e tal, que o padre sente essa confusão e insegurança em você mesmo, e ele não vai apoiar uma coisa que ele não está sentindo segurança, entendeu? Exatamente. Então, e muitas vezes a gente até seria desejável que fosse feita uma pesquisa de opinião, um censo paroquial, alguma coisa para você conseguir identificar, né, qual é o tipo de meio de comunicação que aquela paróquia se adapta mais, né? Voltando um pouco, uhum, para aquele assunto de você conhecer a realidade da sua paróquia. Mas muitas vezes isso não é possível. Eu, na minha paróquia, comecei Pascom sem fazer nenhum tipo de pesquisa. Acredito que a grande maioria também não. Mas você tem uma percepção mínima de qual tipo de meio de comunicação que sua paróquia utiliza mais. Verdade. Normalmente a gente começa, muito propriamente, muitas Pascoms têm começado utilizando a rede social, né, como primeira porta, para primeiro veículo de comunicação paroquial. É mais bom, fácil louvável. Também, né? E é mais fácil, conta, né, sem custo, né? Tem tudo isso. Mas é importante também a gente lembrar daquelas pessoas que não têm acesso à rede social, não têm acesso à internet. Muito do que a gente falou já no início da conversa. E falamos no workshop também da necessidade de até você ter algum impresso, não que seja uma coisa muito longa. A São Brás tem uma iniciativa muito boa, né, que, enfim, ela não faz um impresso propriamente, mas ela tem um jornal mural. Que é bacana, né, que é uma iniciativa muito bacana também. Né? Prestem atenção nos murais das suas paróquias. As pessoas olham o mural das suas paróquias. Procurem colocar esses murais não de uma forma desorganizada, como muitas vezes a gente vê por aí, mas procurem organizar os seus murais de forma que fique atrativo ao olhar. O mural é uma ferramenta extremamente importante de comunicação, antiga, mas útil até hoje. É verdade. Ok, então, encerrando por aqui, considerações finais dos nossos entrevistados e a nossa convidada. Primeiro, Eugênio. Agradecer mais uma vez, né, a oportunidade para a gente estar aqui conversando assuntos muito importantes para a nossa vivência, né, em igreja, e também muitas abobrinhas também, né, muitas risadas. É sempre... A gente se diverte muito fazendo podcast. Você ouve um programa lindo, muito bem editado pelo nosso Jorge, mas você não faz ideia de como a gente se quem perde sabe aqui dia, nas palavras, né, os erros de gravação. Quem sabe dia. É tudo editado, gente. Na verdade, olha só. A magia da edição. Agora eu vou ser sincero com vocês. Não entrega, Jorge, não entrega. Não, peraí. São exatamente 11 horas e 50 minutos. A gente começou a gravar esse programa às 2 horas da tarde. Quase ontem. A magia da edição, ele editou a fala agora. E eu tenho o dom da bilocação, porque às 3 horas eu estava lá na paróquia da Cítia. Luiz Casemiro. Pois é, gente, foi muito bom mais uma vez fazer esse programa com vocês. Eu espero que eu tenha aparecido menos quando o Edson de Castro Homem. Tá? Não. Dessa vez, não, né? Pois é, eu tento no próximo. Então eu queria agradecer a vocês por mais uma vez ter ouvido aí a gente, né? Como hoje nós tivemos a Dini como convidada, vocês também podem um dia estar aqui como convidados. Nós vamos ter essa prática de sempre estar convidando, né, uma pessoa para estar aqui conosco falando, né, comentando, trazendo as suas experiências. Né? Então, fique aí preparado, você que está ouvindo, que você pode ser o próximo. Né? Não fique preocupado, a gente erra pra caramba aqui. Né? É tudo editado. É tudo editado. Tá? Então, você que quer aí formar a sua pastoral da comunicação, né? Estão aí dicas preciosas. E qualquer coisa um é só falar com a gente. Eu esqueci de mandar um beijo. Eu tenho que mandar um beijo pro Sandro, que não pôde estar aqui hoje. É, mandar um beijo pro... Eu não ia mandar, eu não pensei em mandar um beijo pro Sandro, né? Mas fica o meu abraço pro Sandro. Mandar... Eu mando um beijo na carequinha do Sandro. Mandar um abraço, um muito obrigado. Um beijo também pro nosso padre João, nosso pároco, lá no Santuário da Divina Misericórdia, que muito nos apoia. Né? E a figura importante no nosso trabalho. Um beijo também para minha namorada Isabelle, linda. Te amo, amor. Eu posso agradecer agora? Vamos lá, agora é você, Dini. Obrigado pela sua presença e as suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite. Não chora. É porque ela pagou pizza para mim hoje. Gente, hoje a Dini trouxe um Dini, bolo de banana com canela. Eu quero muito agradecer, eu tô muito emocionada. Dini, eu vou exigir mais de você daqui a pouco no final, hein? Não. Eu quero suas considerações finais primeiro. Não vou inventar nada fácil para você. Eu quero agradecer mesmo o convite. Senti falta do Sandro aqui, porque eu achei muito divertido no primeiro, vocês, assim. Eu tava super nervosa. Eu falei, cara, eles foram tão espontâneos, assim, né, no primeiro. Eu falei, vou chegar lá, vou gaguejar, Pois é, gente, tudo editado, tudo edição. Tudo editado. Mas agradecer mesmo, foi super bacana a gente, o debate aqui, foi super interessante, agradeço de coração, espero ter contribuído um pouquinho aí na minha pequenez aí com vocês, que venham os próximos convidados para enriquecer mais e mais os nossos podcom. Isso aí, Jenny. É isso aí. Obrigado pela presença, obrigado pelo bolo. Participe. Da próxima vez, traz refrigerante. Ah, é mole? Participem das nossas mídias sociais, das mídias sociais do Vicariato Suburbano. Dini, passa pra gente aí, que você é que trabalha diretamente com isso. Então, curtam lá a nossa fanpage, é Vicariato Suburbano RJ, tá? Temos também o perfil do Vicariato Suburbano, mas esse é administrado direto pelo Padre Nivaldo, que é o nosso vigário episcopal. Esse é um perfil particular dele, né? Você pode mandar mensagem para falar diretamente com ele. Mas as divulgações dos nossos eventos, que é administrado pela Pascom, né? Do nosso vicariato e particularmente por mim também, secretária de comunicação, é a fanpage. Você pode mandar também a divulgação do seu evento através do inbox lá diretamente para a fanpage, a gente dá aquela divulgada, aquela ajudada legal da divulgação. Temos também o grupo Vicariato Suburbano. Você pode entrar lá no grupo, fazer parte também. Temos lá contato com pessoas de várias paróquias, até pessoas de outro vicariato estão dentro desse grupo, mas é bacana fazer essa troca. Precisa, né, ser Pascom ou pode ser... Esse grupo Vicariato Suburbano não é só para Pascom, é para pessoas do Vicariato Suburbano. Até como eu disse agora, tem gente que é de outro vicariato e que faz parte do grupo. E temos também um grupo da Pascom do Suburbano, mas esse grupo é um grupo fechado, onde somente pessoas que são da Pastoral da Comunicação adicionam pasconeiros também, né? Então o coordenador de uma Pascom vai adicionar os seus agentes. Assim. Tem muita gente que faz o pedido lá, né? Mas Mas aí, como a gente não tem como monitorar... Gente, desculpa, eu sei que vocês querem entrar no nosso grupo, mas só por patotinha da Pascom, Vicariato Suburbano, mas é porque esse realmente é só por esse processo a gente mesmo. Da Pascom, senão a gente se perde, desculpa aí, isso. Tá? Isso. Nós temos também o Twitter... que é @vicariatosuburb, com bemudo, tá? @vicariatosuburb. É isso. E em breve, bem breve mesmo, porque os nossos coordenadores forâneos estão dando um gás bonito, que tá eu mesmo? Sei. Então, pô. Tá mesmo. Eu conversei com o pessoal, todo mundo, você vai ver, meu WhatsApp bombando aqui depois da exibição do episódio, todo mundo falando, fechei, hein? Fechei a planilha. O site... Estão rolando o nosso site do Vicariato, novo site... Que já, né? Se Deus quiser, no próximo programa, também? Hein? Será? Será? O Eric aí? Também? Rolou eu já. Eu vou cobrar da minha foraninha. Vai direto. Diz o endereço aí, Janinha. Quem sabe daqui a 2 semanas, no nosso próximo programa, a gente vai poder ter a honra de anunciar a data de lançamento. Então aqui, ó. Relançamento, né? De relançamento, é claro. A gente tem o site no ar, mas tá meio paradinho e tal, assim. Totalmente, né? Parado. Tá meio desnutrido, né? Não, mas agora é um site novo. Agora é vem site novo, vem bom. Mas vocês tinham que fazer o gesto que eu fiz aqui, é um site novo. Mas site eu fiz. Eu fiz. Ele não fez, viu? Você não viu ele fazendo? Você, meu amigo ouvinte, não viu fazendo? Eu faço de novo. Fez com mais animação agora. Tá vendo? Viu? Eu fiz. Isso era considerações finais. Ok, encerrando mais um Podcom Suburbano, podcast do Vicariato Suburbano, e contamos agora com a sua colaboração. Deixa lá pra gente a sua resposta da seguinte pergunta. Quais são os maiores desafios da sua Pascom? Você pode responder pra gente nas nossas mídias sociais ou então no link que a gente vai deixar esse programa aqui. Contamos com a sua colaboração e até a próxima!